foda. 10 mil sozinho no mês, continuo independente. Eu vim de baixo talvez, não tinha tido minha vez. Se tivesse ouvido aqueles que não queriam meu bem, eles não querem seu bem. Ouro e prata no meu dente, futuro de presente. Gelo de coco e uma beat, todos meus manos quase ricos. Show toda semana cash, eu tô viciado em dinheiro. Acostumado com as fotos, não me preocupo com os falsos. Subo nas coisas porque eu posso, faço dinheiro porque eu posso. Alguns se chamando de trapstar, usando o dinheiro dos seus pais. Eu sei que é foda de criticar, por eu não preciso de empresário. No último mês não fumei cedo, patrocínio só me mandou blunts. Tem sobrado dinheiro pros blunts, incrível as coisas têm mudado. Nome dos amigos comentado, agora ele sabe quem é a Harry. E o meu carro novo na pista faz curse, curse, curse, curse, 200 por hora. E os meus inimigos na dúvida desacredita, perderam a aposta. 777 é seu número, eu multipliquei todos na minha conta. Gang, gang, bro, os nomes no jogo, eu fiz isso pela minha mob. Yeah, Fernando Clove, o Brasil inteiro esperando o drop. O drop novo eu vou mandar pro Hoff, ele tem o plug que é carioca. Bebendo lean, trancado no estúdio, produzindo beat, gravando um hit, coração a zero, mano, eu tô gelado. Faz frio, faz sol e eu de diamantes. VVS no meu pulso brilha, cor de eu, metanfetamina. 0 grau, eu tenho joias, agora eu não comprei em 2 vezes. Eu vim de tão baixo e eu tinha tão pouco, eu segui focado e eu mudei o jogo. 10 mil sozinho no mês, continuo independente. Eu vim de baixo talvez, não tinha tido minha vez. Se tivesse ouvido aqueles que não queriam meu bem, eles não querem seu bem. Ouro e prata no meu dente, o futuro de presente. Gelo de coco e uma beat, todos meus manos quase rico. Show toda semana cash, eu tô viciado em dinheiro. Acostumado com as fotos, não me preocupo com os falsos. Subo nas coisas porque eu posso. Ei, Rafa, você é foda.